Este é o Segurança Legal, episódio 46, gravado em 19 de março de 2014. APTs, Compo3 e Copa do Mundo com Fábio Assolini. Neste episódio, voltaremos a conversar com Fábio Assolini, da Kaspersky. Partindo do evento Security Analyst Summit, falaremos sobre um APT chamado de Careto The Mask, um software de monitoramento com uma série de vulnerabilidades, o Compo3, o que se espera para a Copa do Mundo no quesito segurança e sobre malwares em ATMs via USB. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui também com Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Tudo jóia, Guilherme. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter no @segurançalegal. Pelo e-mail podcast@segurançalegal.com e pelo Facebook www.facebook.com/segurançalegal. E também estamos presentes, para aqueles que usam iTunes, no iTunes. E pelo visto, Vinícius, temos recebido algumas avaliações, alguns comentários lá pelo próprio iTunes também, né? Sim, Guilherme. E nós temos 5 novas avaliações no iTunes. Ah, legal. Então, alguns ouvintes escutaram a nossa solicitação e reforçamos essa solicitação para que quem nos escuta, quem nos acompanha através do iTunes, nos classifique, né? Uhum. Avalie o podcast e deixe lá sua observação. Eu vou ler as 4 que são bem curtinhas. Nós temos do Fábio, a única identificação que tem aqui, do Fábio. Ele avaliou como excelente, 5 estrelas. Obrigado, Fábio. Ele escreveu um dos melhores em português, recomendadíssimo. Isso nos deixa bastante contentes. O André Carésia, espero que seja essa a pronúncia, escreveu informal, mas bem caprichado, nos deu 4 estrelas. Recomendo para quem gosta de TI, mas também valoriza o ser humano acima da tecnologia. Muito legal esse comentário do André. Ele notou, né? É um raro espaço no Brasil de comentários e opiniões embasados sobre segurança, tecnologia e liberdades individuais. Muito legal, André. Obrigado. É. E nós somos democráticos, né? O Everton Veríssimo escreveu recomendo, é o título da avaliação dele. Nos avaliou com 5 estrelas, colocou ótimo podcast, uma abordagem diferenciada, fazendo um mix de segurança e direito da TI, né? Exatamente essa impressão. Exatamente isso que a gente deseja transmitir. Né? E o último comentário foi feito pelo usuário Eric Kist, que acredito que foi feito pela loja americana do iTunes, e por isso não aparece na minha loja, no meu iTunes aqui na máquina direto, porque eu sou uma loja brasileira, né? Mas o que ele fala aqui é que ele colocou segurança da informação direto do seu bolso, esse é o título, nos avaliou com 5 estrelas, e ele escreveu o seguinte: são vários os pontos positivos que fazem eu gostar do podcast. Qualidade dos temas e do produto, o áudio, muito bom, construção da narrativa, temas variados, abordagem séria de um formato descontraído que não cansa após escutar vários, que bom, isso é muito bom. Momentos de reflexão fora da área de TI e muitos outros. Vale cada segundo que você escuta. Muitíssimo obrigado, Eric. Legal. E mais uma vez eu reforço, para quem nos acompanha via iTunes, avalie o nosso podcast e deixe lá sua observação. E nos ajude também a ampliar o alcance, né? Se você gosta e tal, compartilhe lá nas redes sociais, indique para 1 ou 2 amigos, enfim, que sejam da área também, né? Esperamos assim alcançar mais pessoas. Mas temos também os ouvintes que entraram em contato diretamente conosco por e-mail, né? Aqui temos 3 mensagens bem interessantes. O primeiro dele é o Highlander Bonifácio, Ele é mineiro, mora no Rio e é responsável por uma seção de tecnologia da informação. O que, que ele nos falou, Vinícius? Ele nos manda: boa tarde, encontrei podcast por acaso navegando pela web. Comecei a ouvir pelo 39 e gostei tanto da maneira como o podcast é apresentado quanto do conteúdo. São tratados assuntos interessantes, com abordagem técnica passada de maneira simples e clara. Algumas vezes talvez não tão simples, a gente não consegue ser tão simples, mas em alguns episódios. Depois de mais de uma hora de áudio, olho para o relógio e percebo que nem vi o tempo passar. Decidi baixar desde o primeiro episódio e ir ouvindo. Parabéns pelo excelente podcast. Ele vai ter um trabalhão para ouvir. Não, e ele vai perceber, o Highlander vai perceber, assim como outros que estão começando a ouvir o podcast agora e estão voltando os primeiros episódios, que houve uma mudança da qualidade de gravação. Sim. Bastante grande desde a primeira gravação, desde o primeiro episódio. Né? Claro. Mas muito bom que ele resolveu ir lá, voltar lá desde os primeiros. Tem bastante coisa interessante que nós gravamos lá nos primeiros. É. E a gente volta e meia faz referência a esses primeiros episódios. Sim. Nos episódios que nós estamos gravando. É, e tem alguns assuntos não resolvidos ainda, né? O primeiro deles lá, o Consultas Integradas, que foi nosso primeiro episódio, né? Até onde eu sei, algumas questões envolvendo autenticação e aquelas indicações de duplo nível de autenticação no sistema, até onde eu sei, não foram implementadas ainda, né? Então, que bom. Aqueles problemas, parece que há 2 anos praticamente que a gente grava, né? Ainda não foram resolvidos. Temos também um comentário, esse foi feito pelo site, a pessoa só se identificou como André, isso é interessante colocar também, né? Importante que quando as pessoas nos contatem, que indiquem o nome, cidade, profissão, idade, se quiserem também, para que a gente possa comentar no ar, né? Para que ele saiba. Uhum. Enfim, que até para a gente avisa também quando a gente vai ler o comentário no ar e a pessoa pode escutar depois, né? Pra gente ter uma ideia do perfil também de quem claro, nos acompanha. Claro. Bom, o André escreve o seguinte: gostei, seus comentários sobre a tecnologia ser considerada um fim em si mesma me lembram de Marshall McLuhan, o canadense que cunhou o termo aldeia global na década de 60. Inclusive, acho que a gente citou McLuhan no... Eu acredito que não. Não? A gente não citou? Não, acho que não. Apesar de se declarar católico, ele defendia que não é o ser humano que muda o mundo, mas sim as novas tecnologias. esse é um ponto filosófico, né? Que dá uma boa discussão. É. E por fim, Guilherme, temos... Temos aqui o Danilo Paiva, ele é desenvolvedor PHP em São Paulo, e ele nos mandou uma mensagem sobre o último episódio, que foi o 45, em que a gente falou sobre a questão das 10 coisas que você não deve fazer na sua rede, na sua rede corporativa. E ele trouxe uma contribuição bem interessante aqui, né, Vinícius? Ele escreveu o seguinte, né? Sinceramente, fiquei um pouco receoso antes de baixar o episódio 45 por se tratar de uma espécie de top 10. Mas depois de conferir, senti que valeu a pena e fico muito feliz por isso. Entendemos completamente o teu receio. Nós dois, eu e o Guilherme, a gente também não gosta de top 10, né? As 10 coisas que você precisa fazer para... E aí tem as... Até a gente comentou isso no próprio episódio, né? Mas sim, a gente foi um pouco hipócrita e botou isso no título do podcast. E nós mesmos, né? Quando a gente estava montando esse episódio, a gente chegou a cogitar a hipótese de não usar esse termo. Justamente por implicar num reducionismo, muitas vezes a gente vê uma coisa que é rasa, né? Quando usou aqueles exemplos, né? 10 coisas para ficar rico, 10 coisas para ter sucesso, 10 coisas para ser feliz, né? E a gente sabe que a realidade não é tão simples assim, né? Então, realmente remete a um reducionismo, né? Quando a gente faz esse tipo de chamada. Mas, sim, Danilo, tu tem razão de ter ficado receoso. E sim, a gente foi hipócrita ao usar a top 10, porque é uma coisa que a gente não gosta. Ele escreveu o seguinte ainda: durante o podcast fiquei muito contente ao saber que alguém com um grau elevado de instrução pense o mesmo que eu sobre primeiro faz funcionar e depois a gente fecha. Uhum. Frase mencionada pelo Vinícius. Danilo, e não somos só nós três, né? Isso é muito comum, né? Muita gente que nos escuta... que trabalha com segurança já teve que ceder, vamos dizer assim, por algum procedimento de segurança em nome do primeiro faz funcionar, né? Sim. E o depois a gente fecha, infelizmente, acaba não acontecendo. Ele continua, sempre achei ridícula a ideia de você ter que implementar um sistema de forma mais rápida possível, entre parênteses superficial, para entregar ao cliente o que acaba forçando os programadores a usarem muitos plugins. E o pior é que, invariavelmente, alguns deles nem entendem como funcionam os plugins que usam. Horas, mas quando você compra um produto barra serviço, você, pelo menos, deveria escolher aquele de maior qualidade possível dentro do que você puder pagar, e não o mais barato, entre parênteses, superficial sempre. Aqui é uma outra coisa que a gente vê como um problema, né? É. Aquela velha pergunta, quem ganha o mercado primeiro? Quem lança o primeiro software, né, antes dos seus concorrentes, lança o software cheio de furo de segurança e depois vai corrigindo, ou quem segura o lançamento do seu produto até estar com todos os problemas ou a maioria das coisas mais óbvias, assim, corrigidas em termos de segurança. Obviamente quem lança primeiro, né? E essa tem sido a prática no mercado. A tônica, né? E também tem um aspecto que o usuário, em geral, ele não tem condições de ver, ao utilizar o software, saber se, em princípio, né, claro, saber se ele é seguro ou não. De uma forma geral, o software está funcionando, a pessoa utiliza e o usuário não consegue ter essa noção, né? Por isso, e aí tem até uma vinculação com o direito do consumidor, né? O desenvolvedor ou a empresa, eles têm o dever de indicar eventuais vulnerabilidades, indicar potenciais riscos do uso daquele programa e também atuar com uma cultura de transparência. Né? Tem empresas que escondem os erros, sabem das falhas, não corrigem, lançam mesmo assim o produto, né? Ou o serviço, sabedoras disso. Né? É. Não que não exista software perfeito, né? Todo software tem vulnerabilidades, mas tem que haver aí um mínimo de cuidado. Uma equação aí que consiga vincular transparência e cuidados para que o consumidor também saiba o que ele está usando. Né? Claro. E, por fim, ainda o Danilo coloca o seguinte, que existe uma outra explicação para essa... Uma outra frase para o mesmo problema, né? Uhum. Primeiro faz o boneco andar e depois a gente coloca as calças, camisa, chapéu do boneco, etc. Tá? Ou seja, faz da forma mais mal feita possível, impedindo a inovação e degradando a qualidade do serviço. Acredito que isso ocorre em várias empresas de qualquer área. Né? Esse é o jeitinho brasileiro que fica cada vez mais evidente para o mundo, infelizmente. Aqui, Danilo, eu concordo e não concordo contigo. Concordo e discordo. Concordo que isso acontece e discordo que seja algo do jeitinho brasileiro. Eu acredito que isso seja generalizado na indústria de TI do mundo, mundial. Sim. A gente vê vários problemas acontecendo com grandes empresas, Microsoft, Apple, Oracle, etc. Sim, eles fazendo coisas para lançar para ontem, né? E depois a gente vai depois corrigir os problemas que tiverem e tal. Ou até mesmo problemas que persistem por anos sem correção. Claro. Então, isso já acontece. A Oracle tem alguns casos nesse sentido de bugs que ficaram 1-2 anos sem correção. Né, bem documentados aí na internet. É só dar uma pesquisada, você vai encontrar pesquisadores falando sobre isso. Então, discordo de você no sentido que isso seria algo apenas do jeitinho brasileiro, né? Isso é generalizado na indústria de TI mundial, infelizmente. E uma questão econômica também, né? Porque como o usuário ele não consegue diferenciar o software seguro do inseguro, né? E o software inseguro vai ter uma tendência a ter um custo menor, né, via de regra, economicamente se falando, ele vai ter uma tendência ali para que o software inseguro, até que se descubra as vulnerabilidades, os problemas, ele acabe se sobressaindo ali, né? Mas é uma questão de assimetria informacional também, é um problema que a economia trata, né? A impossibilidade das pessoas conhecerem exatamente o que elas usam. Vamos então chamar o nosso entrevistado que já deve estar nos ouvindo, né, Vinícius? Vamos lá. Pois bem, estamos aqui, como prometido, como falamos antes, com o Fábio Ossolini, nosso entrevistado de hoje. O Fábio Ossolini, ele é analista de malware, faz parte do Global Research and Analysis Team, o GREAT, da Kaspersky, desde 2009. O foco do seu trabalho é o Brasil, sua atuação compreende tarefas como análise de vírus,

Uma coisa interessante, Fábio, até contribuindo nessa discussão sobre o significado do APT, né? Sim. É quando a gente saiu a pesquisar definições dos termos, a gente encontrou algumas coisas, né, algumas conclusões que a gente teria chegado, não definitivas, é óbvio. Que, por exemplo, a persistência, alguns colocam, como tu tá colocando, né, que a persistência diz respeito à persistência do atacante em realizar o ataque contra aquele determinado alvo, né, então ele não desiste, não, ele tenta, não consegue, vai adiante, não, ele fica tentando até ele conseguir. Mas ao mesmo tempo a gente encontrou referências que falam sobre a persistência no sentido de o ataque ocorrer por um longo período de tempo. O ataque é persistente no sentido de acontece invasão, as tentativas e tal, e a ideia é se manter o acesso por o maior tempo possível, né? Em contraponto também tem aqueles que colocam que não seria necessariamente isso, que pode ser um hit and run, né, o APT. O cara ataca, persiste no ataque, pega as informações que ele quer, apaga seus traços e sai fora. Então tem algumas discordâncias nesses termos, na definição mais precisa disso, né? Sim, o fato é que hoje nós vimos esses dois comportamentos. Você tem o atacante persistente porque ele persiste no ataque e uma vez adentrado na rede que está sendo atacada ou cujo alvo foi infectado, ele faz de tudo para permanecer o maior tempo possível nessa rede para exfiltrar a maior quantidade possível de dados. Uhum. Então, você tem muitos APTs que possuem essa característica. Por outro lado, em ataques mais recentes, nós temos visto o read and run, onde depois que o atacante teve acesso, ele coleta as informações que ele necessita e ele sai fora. Uhum. É um ataque cirúrgico, um ataque rápido. Ele vai, faz o ataque, obtém a informação e sai, deixando a menor quantidade de rastros possíveis, né? Então você tem hoje esses dois comportamentos em ataques APT. E por isso a discussão na indústria de segurança, mas acho que isso é válido, né? Uhum. Uma coisa é certa, os ataques APTs, eles estão acima dos ataques que nós vemos todo dia, né? E geralmente são governos que estão por trás de ataques APTs. Por quê? Governos, eles possuem um budget, né? Um orçamento infinito, eles podem investir muito dinheiro nesse tipo de ataque, né? Uhum. E dada a complexidade técnica de alguns ataques, nós sabemos que são coisas que não podem ser feitas por cibercriminosos, né? São coisas, são técnicas muito avançadas que só podem ser feitas e financiadas por um governo, né? Então, geralmente, quem está atrás desses ataques APTs são governos, por essas características. Até, tu acha que seria exagero dizer que os zero days que os governos andam comprando e investimento em APTs são os novos porta-aviões, caças, tanques, etc. para a ciberguerra? Sim. Hoje os governos têm a preocupação da defesa nacional, né? Todo governo tem essa preocupação, e eles também têm a preocupação da defesa cibernética. E essa defesa cibernética algumas vezes envolve ataque, né? Ataque contra algum alvo que seja de interesse do governo, né? E aí entra o interesse em zero days, né? Uhum. Então, isso é um ativo de grande interesse de governos, e a gente costuma dizer que hoje um ataque APT ele pode ser usado para diversas finalidades. Algumas até podem parecer um pouco legítimas, como, por exemplo, imagine um ataque de APT usando um zero day feito, por exemplo, contra narcotraficantes ou chefes que comandam o narcotráfico de um país. Uhum. Né? Como é que a polícia vai obter informações? É uma maneira, né? É uma maneira do governo obter essas informações, né? Questiona-se a legalidade disso, mas enfim, a gente sabe de países que usam essas técnicas, né? Agora, também existem para outros fins, né? E infelizmente esses outros fins são os mais comuns, como por exemplo espionagem industrial. a espionagem tradicional mantida pelos governos no mundo, né? Onde você tinha lá o agente espião do governo, hoje ela está se tornando digital. Com certeza, né? Haja visto os programas de espionagem americanos, né? Que não se limitam a pegar informações de, entre aspas, nações inimigas, né? Para fins militares, mas até onde se sabe, tem informações de empresas sendo coletadas e potencialmente utilizadas para dar alguma vantagem à indústria americana. Exatamente. A verdade é que muitos governos têm feito isso, têm usado ataques a PTs com a finalidade de espionagem industrial. Os Estados Unidos acusam abertamente o governo chinês de fazer ataques a PTs contra empresas americanas com a finalidade de roubar tecnologia. Uhum. Então, e isso é conhecido. E, infelizmente, quando a gente analisa esses ataques, o Brasil tem uma posição de vítima, né? Nós não somos qualquer um no mundo, o Brasil é a sétima economia mundial, nós temos empresas de referência global que trabalham com tecnologia, para citar três, por exemplo, nós temos a Petrobras, nós temos a Embrapa, nós temos a Embraer, que são empresas que detêm altas tecnologias e são referências na área em que elas trabalham. Então, nesse mercado, nesse mundo de ataques a PTs, o Brasil, no momento, ele tem a posição de vítima. E foi exatamente isso que mostrou essa pesquisa do APT Careto, que foi apresentada no SAS. Tá, então, já vamos falar sobre o Careto, então. O que o Careto faz e o que o Brasil tem a ver com o Careto? Qual a relação do Brasil com o Careto? O ataque é diferente por vários motivos. O primeiro motivo está relacionado ao idioma. Nós sabemos que quem está por trás do ataque Careto fala espanhol. Então, esse foi o primeiro ataque a PT em espanhol de grandes alcances, né? De um grande alcance que nós encontramos, né? Uhum. Você tem várias indicativos no código que mostram isso. O próprio nome Careto, né? Vem do espanhol, né? Vem do espanhol. Lembra muito careta, né? Que nós temos no português. E nós temos várias... outro sinal, né? Nós temos no código a seguinte palavra, né? Cague en la mar, né? Isso é uma expressão muito espanhola, né? É um slang, né? Uma gíria muito típica de quem fala espanhol. E temos vários outros indicativos no código dos arquivos que pertencem a essa campanha que indicam que é alguém, quem está por trás do ataque fala espanhol. Então, essa é a primeira coisa que chamou a atenção. A segunda coisa que chamou a atenção são os países mais atacados. Em primeiro lugar, nós temos o Marrocos. Em segundo lugar, é o Brasil. No Brasil, nós tivemos mais de 170 IPs infectados. A nível global, foram mais de 1.000. Né? E só no Brasil, foram 173 IPs. Nós identificamos 380 vítimas. Né? E entre as vítimas, não é surpresa, nós temos órgãos governamentais, embaixadas, né? Órgãos da diplomacia de governos, empresas de energia, empresas de óleo e gás, institutos de pesquisa. Caramba! Né? Esse tipo de vítima de APT é comum. Nós vimos em várias campanhas de APT e nessa não foi diferente. Né? E que tipo de plataforma o Careto atinge? Isso é outra coisa interessante, porque ele tenta ser o multiplataforma, atacando várias plataformas. Então, não só Windows, mas também Linux, Mac e também dispositivos móveis, Android, BlackBerry e iOS, né? Ele é bastante modular, então para cada plataforma ele tem um módulo específico. Infelizmente, nós não conseguimos obter o módulo que infecta o iOS, né? Uhum. Nós temos indícios fortes de que esse módulo existe baseado nos logs, né? Porque como é que funciona a investigação de um APT? Talvez o ouvinte esteja se perguntando, né? Mas como é que vocês chegam nessas conclusões, né? É muito comum em investigações de APT pelas companhias de segurança nós fazemos o tal do sinkholing, né? Toda praga, todo vírus, seja o vírus do dia a dia, seja um trojão bancário, desde esses ataques APTs mais avançados, eles se comunicam com o CIC, né? CIC é uma central de controle e comando. Uhum. Para baixar mais módulos, né? Ou para enviar as informações roubadas, né? Então é muito comum numa investigação de APT nós fazermos o sinkholing, ou seja, nós tomarmos o controle desse CIC, né? Uhum. Onde muitas vezes o CIC continua funcionando, né? Está na mão do atacante, mas nós tudo que ele recebe, nós também recebemos. Esse serviço, esse tipo de análise, ele é feito em parceria com law enforcement, né, algumas vezes, ou até mesmo com o provedor que dono daquele servidor, né, onde estão sendo enviados arquivos. Então é dessa maneira que nós obtemos as informações, né, diretamente do servidor de controle e comando. E lá é possível verificar onde estão as vítimas, né? Em que país elas estão, e muitas vezes a gente obtém essas informações. Então, um dos logs da operação do Careto indicava que havia um iPad infectado. Né? E interessantemente, um iPad na Argentina. Né? Então, ele é bastante modular, ele afeta Windows, Linux, macOS, Android, BlackBerry e iOS, né? Infelizmente, nós não conseguimos obter esse módulo do iOS, mas seria muito interessante. Você encontrar só um dispositivo iOS potencialmente infectado, é isso? Exatamente. Nós encontramos um baseado nos logs, porque o dispositivo infectado, ele enviava o que nós chamamos de referrer, né? Uhum. Pro servidor de controle e comando, e o referrer indicava um navegador, né, um navegador rodando no iPad. No iPad. Será que não é o desenvolvedor testando no iPad? Acreditamos que não, porque esse log estava entre o log de outras vítimas. De outras vítimas. É, sim. Que indicavam o log das vítimas, né? Uhum. Estavam enviando informações. Um dos pontos, e eu acredito que esse talvez tenha sido algo que também chamou a atenção da Kaspersky, pelo que tu conta, enfim, e também até pelo próprio relatório que a Kaspersky lançou sobre esse tema, que a gente vai colocar lá no show notes para quem quiser dar uma olhada, é que ele é muito complexo, né? Ele é algo realmente que parece ter gente com bastante dinheiro por trás disso para poder financiar algo tão complexo. Seria possível dizer isso? Sim, sim. Nós estamos seguros de que quem está por trás do ataque do Careto é um governo. Por quê? Eles foram muito profissionais na operação, no ataque. Né? O ataque ocorre há mais de 5 anos, tem passado desapercebido, né, por boa parte dos players da indústria, né? Usou Zero Day o ataque. Eu posso citar um Zero Day que nós temos certeza, o CVE-2012-0773, que foi um Zero Day do Flash Player. Sim. E, inclusive, esse Zero Day tem uma história muito interessante, porque a primeira vez em que ele foi tratado publicamente foi no ano de 2012, num evento de segurança chamado CANSEC West, que é um evento organizado lá no Canadá. Nesse evento, você tem pesquisadores e empresas que participam de um evento chamado Pontuon, né, onde essas empresas são convidadas a quebrar a segurança de navegadores, de sistemas operacionais, usando Zero Days. Né? Uhum. E essas falhas depois são vendidas para o organizador do evento. Né? Uhum. Então, por que que esse Zero Day é interessante? Então, a primeira vez que nós ouvimos falar dele foi nesse evento, na CANSEC West. Essa falha Zero Day foi trazida por uma empresa francesa chamada Vupen. A Vupen é uma empresa um pouco polêmica, porque eles são pesquisadores na área de segurança que trabalham com a venda de Zero Days para governos. É, para governos, né? Legal. E nesse evento em 2012, eles conseguiram, com esse Zero Day, eles conseguiram comprometer o Google Chrome, o navegador Google Chrome, né? Bypassaram, quebraram o sandbox do Google Chrome usando essa falha, e só que eles não repassaram essa falha para o Google, né? Eles disseram que eles não venderiam essa falha nem por $1 milhão, mas que eles venderiam essa falha somente para os seus clientes. Né? Caramba. É, então foi a primeira vez que nós ouvimos falar dessa falha e surpresa, né? Nós encontramos essa falha sendo usada em ataques no ano de 2012, nessa época ele era um zero day, né? Sim. Então isso torna o Careto um ataque avançado, né? E também tem diversos outros fatores, né? Para passar desapercebido nos sistemas infectados, ele tinha uma técnica, inclusive, de explorar uma falha nos nossos produtos da Kaspersky. É, e isso é algo muito interessante e foi aí que eles deram um tiro no pé. Foi aí que nós encontramos essa operação, né? Nós tínhamos produtos antigos da Kaspersky, produtos com mais de 5 anos de uso, eles tinham uma falha específica, né? Uhum. E a operação do Careto, quando eles viam que o sistema atacado estava usando o Kaspersky, versões antigas, ele ativava esse módulo para explorar essa falha do nosso produto e se instalar no sistema, né? Eles usaram isso por algum tempo e foi exatamente esse comportamento que chamou a nossa atenção, né? Essa falha, como eu disse, já foi corrigida há mais de 5 anos, mas isso demonstra a atitude dos atores, né, dos atacantes de um ataque APT em passar desapercebido, né? Sim, sim. Outra coisa interessante também é o Careto usou, né? Usou também rootkits, usou bootkits, usou técnicas muito avançadas de injeção de código em processos legítimos do Windows, né? Uhum. Ele também usava uma técnica muito interessante de cookies para poder executar exploits. Nós nunca vimos em nenhum outro ataque. Então isso posiciona o Careto como um ataque aí fora do comum, né? E Fábio, quais são as informações que o Careto tenta coletar? O que ele faz no sistema uma vez que ele está instalado? Bom, ele tenta exfiltrar a maior quantidade de dados possíveis, né? Nós temos uma lista com mais de 30 extensões diferentes de arquivos que ele copia, tá? Uhum. Ele copia, você tem arquivos do Word, arquivos de e-mail, né? Ele também coleta chaves SSH, né? Ele coleta arquivos RDP de conexões, né? Sim, internal service. Exatamente. Ele também coleta arquivos relacionados a ferramentas de criptografia geralmente usadas por governos ou em âmbito militar. Cada vez mais a gente nota realmente a complexidade dele, né? Porque ele não se trata apenas de uma ferramenta ou de uma técnica, são várias coisas conjugadas num pacote, num conjunto de técnicas e de ações que são feitas ao mesmo tempo, né? Ou identificar possíveis alvos. E que vão sendo personalizadas de acordo com o sistema que ele invade, né? Ele vai carregando módulos de acordo com o que ele precisa naquele ambiente. Exatamente, e é algo assustador, se os senhores me permitem compartilhar uma experiência pessoal. Uhum. durante a análise de um ataque APT, de um dos servidores em que foi feito o sinkholing, né, nós vimos a quantidade gigantesca de dados coletados num ataque, né? Sim. Enfim, eles coletam de tudo. Para mim foi uma surpresa ver documentos do Word, do Excel, fotos, né? Uhum. Enfim, ele tenta, é o caso do Careto e outras campanhas de APT, ele tenta extrair a maior quantidade de dados possíveis. Tudo isso é de interesse do atacante. E como geralmente o alvo são computadores governamentais ou de empresas, né? Tudo o que eles coletarem é de interesse. Tudo. E faz também que exista aí uma, provavelmente, né, a gente não sabe, mas provavelmente técnicas de Big Data do lado do atacante para poder processar e extrair realmente conteúdo de todas essas informações, né? Sim, exatamente. Sim, eles precisam usar isso para filtrar, para buscar o que é interessante, porque no meio de tudo isso você... encontra muito material que não é interessante, né? Mas você encontra documentos confidenciais de governo ou documentos confidenciais de empresas, né? Então, e infelizmente, nós vimos o Brasil sendo bastante atacado nesse caso, né? A Kaspersky tenta colaborar com as vítimas, informando a elas que elas foram atacadas. Foi o que nós fizemos no caso do governo brasileiro, né? Nós trabalhamos de perto com o CD Cyber, que é um órgão de segurança do Exército, né? Nós repassamos para o CD Cyber toda a lista de vítimas brasileiras para que eles notificassem, né? Para que essas vítimas, para que essas havia empresas privadas, inclusive na lista, né? E também empresas do governo, para que eles notificassem, né? Essas vítimas. Então a Kaspersky que também tem esse trabalho com as vítimas, né? E um outro ponto é que, se não me engano, vocês fizeram algum comentário de que alguns desses códigos eles estavam assinados. Exato. E aí vem essa questão de códigos maliciosos assinados. Isso passou a ser bastante comum hoje em dia, né? Sim, isso é comum não só em campanhas de APT, Guilherme, mas também no malware do dia a dia, né? Hoje você tem trojans bancários brasileiros assinados digitalmente. O cara vai lá, abre uma empresinha falsa, né? Cria um domínio lá e compra um certificado e passa a assinar as suas criações, os seus trojans bancários, né? Essa é uma técnica interessante cujo objetivo é dar certa legitimidade ao arquivo, né? Ao código. É usado não só em ataques de APT, no caso do Careto, alguns arquivos eram assinados por um certificado digital de uma empresa da Bulgária, se eu não me engano. Isso também é feito em trojans brasileiros, porque é uma maneira que eles encontram para dar certa legitimidade ao arquivo, passando essa impressão de que ele é legítimo, né? E realmente isso funciona por algum tempo, porque arquivos assinados, eles, antes de adicionar a detecção, você tem que fazer uma análise extra para ver se realmente aquilo não é um arquivo legítimo ou se ele não pertence a uma empresa, né? Sim. E uma outra questão que chama atenção é o uso de plugins, né? Parece ali que ele também utilizou plugins do Firefox. E aí abre uma discussão, às vezes as pessoas não dão tanta importância para os plugins que elas instalam nos browsers, e muitas vezes esse plugin pode ser um vetor de algo bem maior, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso se dá porque hoje o Internet Explorer não é mais o navegador mais popular do mercado, né? Você tem Chrome e Firefox aí, hoje são bastante populares, então, mesmo em ataques de APT, eles precisam moldar as suas técnicas de ataque, né? Ao que é mais popular, né? Então, nós sabemos que em âmbito governamental e empresarial, o Google Chrome e o Firefox são muito usados e ambos os navegadores têm suporte a plugins, né? Claro. Então, essa é uma brecha que seguramente é explorada. Uma coisa é certa, senhores. Os ataques APT hoje, eles tentam trazer, né, no seu escopo e nos seus arquivos todas as técnicas possíveis de ataque, e isso faz com que alguns ataques sejam muito, muito complexos. Uhum. Né? Sim. Nós tivemos outras campanhas de APT no passado. Onde, eu vou citar nomes, o Gauss, por exemplo. O Gauss foi uma campanha de APT direcionada a países do Oriente Médio, e o protocolo de comunicação usado pelo Gauss, até hoje ele não foi quebrado, né? Os melhores reverse engineers da Kaspersky que trabalharam na análise desse código, eles não conseguiram quebrá-lo, né? Não foi possível, dada a complexidade do ataque, né? Outro exemplo é o Flame usou uma técnica, né, de colisão de MD5, né, para poder com que seus arquivos parecessem como arquivos legítimos assinados pela Microsoft, de fato não eram. Né? Então esse ataque envolve criptógrafos, né, pessoas do mais alto nível, né? Então você tem hoje ataques APTs onde eles são muito complexos, eles trazem as melhores técnicas de ataque. E isso nos dá a certeza que são governos que estão por trás. Então, mais uma razão, então, para a gente se preocupar para as defesas, né, das nações se preocuparem com o ataque virtual, né, e não mais tanto com o ataque físico. No caso do Brasil aqui, o CD Ciber aqui tem um belo de um trabalho a ser feito, né? Sim, eles têm muito trabalho a fazer, sem dúvida. Como eu disse, o Brasil é vítima desses ataques. Sim. Infelizmente, nós temos visto grandes empresas nacionais serem vítimas desse ataque, né? E o posicionamento da Kaspersky como empresa de segurança, primariamente, é colaborar com as autoridades brasileiras para que sejam identificadas essas vítimas e para que medidas sejam tomadas para que elas não sejam mais vítimas, né? Como eu disse, nós temos empresas que trabalham com tecnologia de ponta, né, a nível global. E, lógico, essas empresas serão atacadas seguramente. Bom, vamos adiante, Fábio, para o nosso próximo assunto. Sim. Que é tá relacionado também à questão de monitoramento, né, e de coleta de informação, que é a história do CompuTrace, né, com software de monitoramento. Exato. A priori utilizado para recuperação de computadores roubados, laptops e controles desse gênero. E que, no entanto, tem várias falhas que podem ser exploradas com fins escusos. Fale-nos um pouquinho, então, a respeito do CompuTrace. O CompuTrace também, essa pesquisa foi apresentada no SAS também, algo muito interessante. Não foi a primeira vez que se tratou sobre o CompuTrace, né? A primeira vez que isso foi publicado foi por um pesquisador argentino, né, que trabalhou na Core. O Aníbal Sacco, né, ele apresentou isso em 2009, eu não tenho certeza agora se foi na Black Hat ou na DEFCON, né? E eles encontraram, então, essa falha, né, do CompuTrace e apresentaram isso num paper, né? O CompuTrace é um software, é o software anti-roubo, né, que geralmente é usado em notebooks, né? Ele é usado em notebooks e ele tem essa função anti-roubo, né? O que chama a atenção é que ele é instalado na BIOS, né? Ele é um bootkit, como nós o classificamos tecnicamente, e ele então tem essa finalidade. Ok, ele vem pré-instalado, né? Isso é o que chama mais atenção, porque quando os pesquisadores da Core lá da Argentina publicaram um paper em 2009, a empresa respondeu que não, a instalação do software é por livre e espontânea escolha do cliente. E o que nós encontramos esse ano, né, diz o contrário. O software vem pré-instalado sem conhecimento do usuário, né? A história começou com notebooks novos que foram comprados por nossos pesquisadores e eles encontraram alguns processos estranhos, né, no notebook que já veio pré-instalado, é o que a gente chama de aquele software OEM, né, que já vem instalado junto com o notebook novo, né, e eles começaram a analisar, eles descobriram que era o CompuTrace, né, e em nenhum momento eles fizeram a instalação disso, isso já veio pré-instalado, né, e aí eles começaram a fazer a análise disso e, para grande surpresa, né, eles viram que se tratava de um software anti-roubo, mas que o software possui severas falhas de segurança que podem ser exploradas para muita coisa maliciosa. Né? Uma das falhas, por exemplo, é que o agente do CompuTrace, ele se comunica com a central, né? E essa comunicação, ela não é cifrada. Ela pode ser capturada ou ela pode ser estufada, né? Quando nós vimos a popularidade desse software, nós vimos que ele tem alcance global. No Brasil, por exemplo, nas nossas estatísticas, nós vimos que mais de 5 mil computadores têm o CompuTrace pré-instalado. Sim, né? Isso viria de fábrica, realmente, né? Exatamente, isso vem de fábrica. Nós encontramos isso pré-instalado em diversos fabricantes, eu posso dar a lista aqui para vocês. É uma lista um pouco extensa, mas vou listar os mais conhecidos. Tem Acer, Toshiba, Asus, Dell, Sony, né? Alienware, Fujitsu, né? Intel. Então, e engraçado que não são todos os modelos, são alguns. Nós não sabemos por quê. Né? Então, esse software, ele vem pré-instalado, ele tem as suas funções legítimas, porém, devido a essas falhas, né, no desenvolvimento do jeito que o software foi arquitetado, essa comunicação do software com essa central, ela simplesmente pode ser spoofada, né? Um simples ARP spoofing pode, por exemplo, fazer com que esse computador se conecte, por exemplo, a um servidor falso, né? Do CompuTrace, e a partir disso, esse atacante pode enviar comandos, né, para o agente do CompuTrace para coletar informações, enfim, para fazer o que ele quiser. Porque esse agente do CompuTrace, ele tem funções para baixar arquivos da internet, instalar na máquina. Sim. O que tá na BIOS mesmo. O que tá na BIOS é uma maneira dele permanecer vivo no sistema. Aham. Né? Uhum. Ele é carregado a partir da BIOS, né? E a partir disso ele tem outros arquivos, outros módulos que vão estar ativos no sistema, né? Onde ele está instalado. E esse sistema todo ele tem capacidade de se conectar nessa central, né? E ele pode baixar arquivos da internet, enviar informações do dispositivo onde ele está instalado, né? Então, isso chamou muita atenção. E lá no evento, o pesquisador que apresentou essa pesquisa, ele fez uma demo ao vivo, onde ele comprometeu uma máquina fazendo um ARP spoofing, né? Uhum. Na forma como o computador que tem esse software instalado, na hora que ele tentava se comunicar com os seus... sua central de comando, né? Isso abre brechas para ataques, né? Ele é possível, por exemplo, fazer execução remota de código. Sim. Então isso nos assustou de uma maneira muito grande ver tais falhas presentes num software legítimo, né? Até, Fábio, me chama a atenção que a gente tem, na verdade, dois problemas aí, né? A gente tem o problema da exploração da vulnerabilidade e aí se fazer mau uso, né? Sim. Mas também tem outro problema. Esses equipamentos que já vêm com esse software pré-instalado, esse software está configurado para, entre aspas, se reportar a uma central. Exato. E se ele vem pré-instalado e o usuário não tem noção disso, ele tem, vamos lá, tem mais ou menos um APT lá na máquina dele. Ele tem lá que ele não sabia que está ali. E alguém tem controle desse nodo. Sim. O que a CompuTrace diz é que eles vendem para empresas e governos que querem monitorar os equipamentos de hardware e o hardware, né? Uhum. O objetivo é legítimo, né? Claro. As empresas querem controlar, porque, por exemplo, imagine, por exemplo, um notebook usado numa empresa, né? Esse notebook é roubado. Claro. Com o software é possível você fazer um IP remoto, né? Para que informações desse computador não sejam vazadas. Uhum. Né? Então ele dá essa opção. Mas as falhas presentes no software são gritantes, né? E nos surpreende que isso não tenha sido usado, até onde nós sabemos, isso não foi usado por nenhum cybercriminoso. E caso algum cybercriminoso decida explorar as falhas desse software, vai ser um alcance muito grande. Mais de 1 milhão de computadores têm esse software instalado. Até se entende o uso legítimo desse software, né, pelas empresas. Sim. Agora, essa questão do porquê que vem pré-instalado em uma máquina que você compra numa loja, realmente é um pouco estranho. Sim, é invasivo demais. É um pouco invasivo demais. É que também há, economicamente, essas empresas elas têm acordos, né? Enfim, para que certos softwares venham embarcados, justamente para que as pessoas, entre aspas, utilizem ele de uma forma obrigatória, né? Sim. Imagino que sejam questões de acordos comerciais nesse sentido. Provavelmente. Ele é um software legítimo, mas ele tem alguns comportamentos muito similares a malware, né? A vírus, né? Ele tem essa capacidade de baixar arquivos da internet, ele pode mudar registros no Windows, né? Ele pode coletar informações do computador, enviar para uma central. Isso tudo é muito similar, né, ao que faz o malware do dia a dia hoje. Tanto que, há algum tempo atrás, os arquivos do CompuTrace foram detectados como malware pela Microsoft, né? Ah, sim. Isso hoje, essa detecção não ocorre mais, né? Nenhum vendedor de antivírus detecta esses arquivos como malware, porém, nós sabemos das falhas que existem nesse software e da nossa parte, nós não recomendamos o uso dele. Ele pode ser usado num ataque. Claro. E um outro ponto que eu acho que é bastante relevante até do comportamento da Kaspersky nesse caso e das pessoas que fizeram esse estudo, né, é que a Kaspersky tomou cuidado antes de apresentar essas questões de falar com a CompuTrace, né? Exatamente. Nós comunicamos eles antes da publicação. Foi publicado um longo artigo no CuriList com todos os detalhes técnicos. Os ouvintes, depois que quiserem saber os detalhes, é só acessarem lá no site. Sim. Nós comunicamos à empresa e não recebemos nenhuma resposta. Né? Esse tipo de comportamento não é muito bom na área de segurança, né? Pois isso demonstra que a empresa não tem muito comprometimento com a segurança dos computadores que estão rodando seu software, né? Vamos colocar o link para esse artigo, para esse relatório lá no show notes. E nós também temos, né, Guilherme? Dois artigos da Security Week, e em um desses artigos a Absolute Software, né, que é quem é responsável pelo desenvolvimento da CompuTrace, né, do CompuTrace, ela se manifesta. Claro que, como é um artigo curto e não traz muitos detalhes técnicos, né, ali a gente encontra algumas afirmações de que, por exemplo, o protocolo que não é seguro é só o da primeira instalação, né, que seria feito no ambiente controlado e que um atacante não teria acesso. Né. Uhum. Então eles colocam, tentam refutar aí esses ataques, a possibilidade desses ataques nesse artigo. Porém, esse artigo é bem limitado, mas vale para discussão aí, ele entra... Sim, contraponto. Entra como contraponto. Muito embora, e é isso a gente tem que lembrar... O que foi levantado não foram coisas teóricas, né? Como o Fábio está colocando, houve uma demonstração, inclusive, durante o evento. Sim. Então, existe o problema. Isso é fato. O problema existe desde 2009, porque já em 2009, o Aníbal Sacco, que é o pesquisador argentino, né, que na época trabalhava na Core, ele demonstrou ataques usando software, né? Então, isso é possível desde 2009. Então, caramba. Isso é um alerta às empresas, né, ou pessoas que se preocupam com a sua segurança de não confiarem cegamente em softwares pré-instalados, né? Uhum. Softwares OEM que já vêm pré-instalados no seu computador. E ainda destaca, até antes da gente passar para o próximo assunto aqui, mas destaca também, a gente precisa destacar que há um dever implícito ali de qualquer empresa que vende ou que instala softwares no computador de informar, de dar informações para o usuário de que aquele software está instalado e o que ele faz, né? Não se admite, principalmente na nossa ordem jurídica, que coisas escondidas funcionem sem que os usuários estejam cientes disso. Envolve até código de defesa do consumidor, né? Porque exatamente. Muitos desses computadores, e no próprio caso do pessoal da Kaspersky que descobriu isso, eles compraram esses computadores, né? Computadores exato. Pessoais, comprados numa loja, por exemplo. Então, é algo que chama bastante atenção também, né? Sim. Mas a Soline, o próximo assunto aqui seria a gente... tentou reunir aqui algumas questões envolvendo Copa do Mundo, né? A gente sabe aí que como a Copa do Mundo chega aí agora em junho, em julho, né? Se pode esperar uma série de questões envolvendo segurança da informação, envolvendo ataques, né? O que tens a dizer sobre isso? Assim, o que se espera nesse ramo? Esse é um tema interessante. Ataques já ocorrem desde o ano passado, mas os ataques no momento estão limitados... aos usuários, né? Muitos ataques de phishing, muitos ataques de malware. Agora, mais recentemente, nós encontramos sites falsos vendendo ingressos, né? Uhum. Supostos ingressos para os jogos, né? São sites falsos. Vejam, senhores, divulgados como links patrocinados no Google. Nossa. Você abria o Google lá e comprar ingressos Copa do Mundo. Lá os primeiros resultados são os links patrocinados e entre eles, sites falsos, né? Nossa. Isso é mais recente. Ataques de phishing ocorrem desde o ano passado. E para ser muito sincero com os senhores, eu até tuitei isso antes da nossa gravação. Eu não aguento mais ver a cara do Fuleco, né, que é o mascote da Copa. Né? Porque o número de ataques de phishing é gritante hoje, né? A Kaspersky tem bloqueado diariamente, isso varia conforme o dia, mas numa média de 50 a 60 ataques novos por dia, todos relacionados à Copa do Mundo, a maioria são sites de phishing, né? Usando aí o tema da Copa do Mundo, hoje você tem muitas promoções, empresas sorteando ingressos ou brindes, né? Usando o tema da Copa do Mundo, e isso está sendo usado massivamente, ataques de phishing e também malware, né? Agora, o que nós estamos esperando que vai acontecer, que provavelmente vai acontecer, são ataques de DDoS, né? Nós sabemos que a motivação por trás desse tipo de ataque quase sempre... ela é ideológica, né? Existe um motivo do ataque estar sendo feito, né? E existe aí um movimento de protestos contra a Copa do Mundo, enfim. E nós acreditamos que isso vá se converter em ataques de DDoS. Então, nós já avisamos as autoridades do governo que eles podem esperar esse tipo de ataque, o governo tem que estar preparado para isso. Seguramente vai ocorrer, né? E o que nos chama a atenção também é que já há algum tempo nós encontramos uma nova família de vírus, né, de trojans, desenvolvidos aqui no Brasil, nós o classificamos como trojan jackbot, cuja finalidade não é roubar conta bancária, o que é esperado de um trojan brasileiro, né? Mas a finalidade desse trojan é fazer ataque de DDoS, né? Então nós já temos encontrados esses trojans desenvolvidos aqui no Brasil, depois da máquina infectada ele vai ficar ativo na máquina esperando receber comandos. Esses comandos nós sabemos que são seguramente ataques de DDoS, né? Quando um cybercriminoso quer fazer tal ataque, ele pode usar a sua própria botnet ou então ele pode alugar a botnet de um outro cybercriminoso. O clássico uso de zombies, né? Exato. As máquinas são invadidas, são infectadas e depois alguém vende a execução de um ataque de DDoS com um determinado alvo durante um determinado tempo. Sim. Então nós podemos esperar esse tipo de ataque para a Copa do Mundo. Eu acho que dá para fazer um link interessante aqui com uma questão legal, né? Ontem mesmo a gente conversou um pouquinho sobre isso. Em princípio, o crime, a ação de DDoS, ela não seria enquadrada no novo crime lá de invasão de dispositivo informático, porque em tese o DDoS não se configura uma invasão contra o recurso atacado ou contra o site atacado, né? Só para refrescar a memória do ouvinte, é a famosa Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann, que criou lá no Código Penal o artigo 154-A. Porém, essa mesma lei, ela fez uma alteração no crime que seria de interrupção de serviço de utilidade pública, incluindo a interrupção ou perturbação em serviço telefônico, informático e telemático. O problema e a questão é que esse crime envolve serviços de utilidade pública. Então, em tese, caso o site atacado não seja um site de utilidade pública, em princípio a ação seria atípica, não haveria crime, né? Então, imaginando um exemplo, se há um ataque contra o site da Receita Federal, que tem sim um caráter de utilidade pública, enfim, as pessoas fazem declarações de imposto de renda e recolhem dados lá, em princípio o crime seria cometido. Mas um site meramente institucional, com informações genéricas, a priori não haveria o crime, que é muito problemático também, porque podemos aí ter uma série de ações que sim são prejudiciais, que sim podem causar problemas, mas por problemas legais não configuram crime nenhum. Né? No entanto, a gente tem a nossa possível lei antiterrorismo sendo aprovada aí antes da Copa, né? Existe uma preocupação do governo em aprovar isso quanto antes, porque não só trata da questão de protestos, né? Sim. Se a gente concorda com isso ou não, aí é outra história, mas tenta limitar algumas coisas, definir algumas regras para protestos. Mas entre os itens lá desse projeto, cita a ação através de meios informáticos, né? Visando provocar o caos, uma coisa assim. É, o texto é: causar terror na população mediante as condutas descritas nesta lei quando o agente, aí tem vários incisos, uhum, um deles é interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática e banco de dados. A e pena aí seria de 24 a 30 anos. Caramba! Uau! Aí fica pesado, né? Então se essa lei for aprovada, aí vai ter, teria, né, um caminho aí para se processar alguém que realizar um DDoS e for identificado, né? É, mas teria que haver a aprovação da lei antes, né? Sim, tem que haver a aprovação da lei e... Projeto de lei, melhor. Do projeto de lei, né? Que, pelo visto, assim, pelo que a gente acompanha no noticiário, né, existe uma certa pressa do governo fazer isso para que isso aconteça o quanto antes, para que quando ocorrer a Copa já esteja valendo essa lei. Um outro ponto, Soline, que tu destacaste também para a gente é a questão que foi falado, né, no congresso de vocês, foi o malware em ATMs via USB. Exato. Isso também foi um objeto de estudo e de apresentações lá, né? Sim, foi apresentado no evento um caso muito interessante de um malware para ATM, cujo objetivo é fazer o jackpot, né? Jackpot é quando o ATM, o caixa eletrônico, cospe todo o dinheiro que ele tem dentro, né? Tal técnica é conhecida, teve um evento da DEFCON ou Black Hat, não me acordo, onde o Jack Barnaby, né, ele apresentou essa pesquisa e ele botou um ATM ao vivo lá cuspindo dinheiro, né? Foi famosa essa apresentação dele. Uhum. E um pesquisador apresentou no SAS esse tipo de malware, né? Uhum. O que mais me surpreende é que esse tipo de malware é brasileiro. Nós, e isso tem ocorrido em vários países do mundo, não só no Brasil. Nós tivemos um caso no México, por exemplo, envolvendo o malware Plotus, onde, usando dispositivos USB, eles infectam os caixas eletrônicos, né, e programa ele para que em determinado momento se o caixa eletrônico ponha todo o dinheiro para fora, né? Uhum. E esse tipo de ataque já está sendo usado aqui no Brasil, né? E então isso foi apresentado lá e também relacionado, né? Nós estamos agora em abril, a Microsoft anunciou o fim do suporte ao Windows XP. Sim, sim. Né? E interessantemente, 95% dos caixas eletrônicos no mundo rodam o Windows XP. Ah, meu, né, Deus. O que coloca esses caixas eletrônicos numa séria situação, né? Claro. Porque isso, o Windows XP não vai mais receber atualizações de segurança. Isso vai forçar os bancos a ter que se preocupar com a segurança desse tipo desse sistema operacional que vai estar rodando lá sem atualizações, né? Claro. E nós também sabemos que o Windows XP possui algumas falhas de segurança, onde um processo pode escalar privilégios ou pode se injetar facilmente em outro processo legítimo. E isso facilita muito a ação de malware em ATM. Isso está se tornando um pouco comum, né, aqui na América Latina. Tivemos esse caso no México, agora esse caso aqui no Brasil. Então é mais uma preocupação aí para os bancos. Tá, Fábio, mas esse tipo de ataque não exigiria um insider aí envolvido? Então, para alguns casos nós acreditamos que sim, porque esse caso brasileiro, por exemplo, se trata de um malware bastante interessante, porque antes de ser instalado no caixa eletrônico, ele só pode ser instalado no caixa eletrônico específico, em um caixa eletrônico. Por quê? Esse malware, ele tem o serial, né, lá do caixa eletrônico, e ele não pode ser reaproveitado. Vejam, senhores, que interessante, né? Uhum. Então, tal tipo de coisa nos indica que podem ser insiders, né? Dentro das empresas que, por exemplo, prestam manutenção aos caixas eletrônicos. Sim, que já aconteceu de instalarem, por exemplo, um computador dentro do caixa eletrônico capturando os dados de cartão, esse tipo de coisa. Exatamente. É. Então, é possível, sim, nesses casos de houverem insiders envolvidos no ataque. Mas esse malware, ele é interessante por diversos fatores, porque ele tem, por exemplo, ele tem essa função de rodar somente em um caixa eletrônico, ele não pode ser reaproveitado em outro porque ele usa esse serial. Ele também tem... ele atua durante o boot, né? Uhum. Então, a forma como ele é carregado, como ele é instalado no sistema é durante o boot, para isso o uso do pendrive, né? Uhum. Então, é uma técnica interessante que demonstra aí que, especialmente agora com o final do suporte ao Windows XP, os bancos têm que se preocupar muito com essa área de segurança dos caixas eletrônicos, né? Lembrando ao ouvinte que isso não comprou, é muito diferente do chupa-cabra, né? Uhum. O objetivo do chupa-cabra é coletar as informações do seu cartão. Agora, esses ataques de malware é para jackpot, é para fazer com que o caixa eletrônico cuspa o dinheiro, né? Uhum. Então é diferente aí dos ataques de chupa-cabra. Então isso não prejudica diretamente o usuário do caixa eletrônico. Eu me lembro só uma questão aqui que eu me lembrei agora. Aquele caso, Vinícius, não sei se tu ficou sabendo disso, Fábio. Um tipo de ataque em que o atacante, ele teve acesso físico ali ao caixa eletrônico, colocou um notebook dentro ali do caixa eletrônico e fez a ligação do notebook com o monitor do caixa. Então a pessoa achava que estava interagindo com o caixa, mas estava interagindo com o notebook do atacante. Uau. E isso foi feito, um vigia desconfiou, foi lá e viu e achou o notebook do atacante que ficou guardado lá. Ele iria buscar depois, evidentemente. Ah, né? Sim, agora eu lembrei da história. E ele cometeu um equívoco, o atacante, que foi curioso, porque ele formatou o computador, e esse computador do ataque, para fazer o teste, ele acessou a conta do Facebook dele. Então, quando a polícia pegou o notebook, achou o perfil dele lá e acabou chegando ele por essa pequena falha que ele cometeu, né? De acessar o Facebook, enfim, mas só para destacar essa questão engraçada que aconteceu. Sim. Bom, Fábio, nós temos ainda um último assunto que foi justamente o tema que tu apresentaste, né? Que foi exatamente o tema da tua apresentação no SAS, né? No SAS. Sim, no SAS. A minha apresentação no evento foi sobre o famigerado ataque dos boletos, né? Uhum. Que ocorre no Brasil desde o ano passado. Um ataque muito interessante, porque quem desenvolveu esse tipo de malware, eles estão usando técnicas de injeção de código HTML, mesmo em páginas legítimas, né? Mesmo que a página seja HTTPS, né? O malware ativo na máquina, ele consegue injetar código na página para alterar os dados do boleto na hora da impressão, né? Uhum. Esse ataque foi massivo no Brasil, ainda é massivo. Onde o vírus ativo na máquina, as primeiras versões, né, ele alterava o código de barras, né? Mas o posicionamento do código de barras para deixá-lo perfeito é um pouco difícil. Então eles resolveram alterar a linha digitável do boleto e botar um espaço em branco no código de barras. Então imagine esse boleto impresso. O caixa não vai conseguir ler o código de barras, então ele vai ter que digitar a linha digitável, né? E isso redireciona o pagamento para outra conta bancária pertencente ao criminoso, né? Essa é uma técnica muito interessante, porque eles se inspiraram ou trabalharam em conjunto com os desenvolvedores do SpyEye, que é um trojão bancário famoso pela injeção de código HTML em páginas legítimas, né? É um trojão bancário muito ativo na Europa e nos Estados Unidos. Então, eles se inspiraram nessa técnica ou trabalharam juntos para desenvolver esse trojão que altera o boleto bancário, né? Uhum. Essa foi a pesquisa que eu apresentei no SAS. É um problema ainda para os bancos no Brasil, é uma fraude ainda recorrente, né? E eu apresentei, por exemplo, como é que o malware se conecta a uma central de controle e comando e como é que o criminoso atua. Por exemplo, ele verifica o conteúdo da página gerada, ele verifica, por exemplo, o boleto que está sendo gerado, ele pertence ao banco A. Na hora de alterar a linha digitável, ele vai inserir uma outra conta pertencente ao mesmo banco A. Então, porque algumas pessoas sabem, né? O banco A tem um número tal. Então você começa a ler a linha digitável, você sabe que os três primeiros dígitos lá representam o banco. Uhum. E, pois bem, representam o banco, e não só representam o banco, como você sabe, tem um logo, né? Então, sim, esse mal faz o quê? Ele muda a linha digitável, mas mantém a mesma conta no mesmo banco, né? Aliás, não, desculpa, o mesmo número do banco. No mesmo banco. Uhum. Então, isso é muito interessante. E nós vimos logs de conexão do malware, né? Recebendo os números da nova linha digitável. Inclusive, isso foi muito interessante, porque quem encontrou primeiro esse malware foi um colega russo. Ele encontrou aquele malware, ele não sabia, não tinha ideia do que era aquilo, né? Uhum. Isso se dá porque esse modo de pagamento boleto, ele é muito exclusivo ao Brasil, né? Se você falar para qualquer pessoa fora do Brasil o que é um boleto, ela não vai entender o conceito. Né? Então, primeiro você tem que explicar o que é um boleto, né? Eu tive essa missão lá no SAT. E aí foi quando que eu expliquei que quando o malware se comunica com o CC, o único conteúdo transferido, né, entre a máquina e o CC é uma linha cheia de números. Uhum. E aí esse analista russo, quando encontrou, ele não tinha ideia do que era aquilo, ele enviou para mim, porque ele sabia que a origem era brasileira, né? Uhum. E ele falou, olha, eu não tenho ideia do que seja isso, dá uma olhada. Né? Eu não sei o que é um boleto. Exatamente, eu expliquei para ele depois o que é um boleto, eu falei, olha, isso é tipicamente brasileiro, né? Uhum. Isso demonstra a criatividade do cybercrime brasileiro em inovar. Né? Uhum. Em roubar de diferentes formas, né? E é engraçado porque isso atinge pessoas que são de certa forma offline. Imagina uma pessoa que não tem cartão de crédito, ela vai comprar como online? Ela vai comprar com boleto. Com boleto. Ou imagina uma pessoa que não tem, não acesse o internet banking, né? É comum ela gerar. Ela tem que emitir uma segunda via da sua conta de telefone. Ela vai até o site e emite, né? Então, esse mal atinge mesmo pessoas que não têm conta de internet banking e não tem nem cartão de crédito. Claro, claro. E diz uma coisa, Soline, é só para Windows ou ele ataca outras plataformas também? Só Windows. Só Windows, né? Sim, o que nós encontramos no momento, ele é exclusivo do Windows. Uhum. Eles ainda não tiveram o trabalho, porque é algo trabalhoso, de você portar esse ataque para outras plataformas. O que nós encontramos, que isso eu detalhei, que esse tipo de ataque, ele não está limitado somente a malware. Ele também está ele também se passa com sites falsos, né? Ah, sim. Então, você tem hoje, todos os bancos oferecem, né, aquele serviço de você emitir uma segunda via de um boleto ou de você recalcular o boleto vencido. Sim. Né? Você teve no passado, por exemplo, aquele site, deve estar no ar ainda, o Reboleto, que é aquele site onde você... Ah, eu tenho um boleto que venceu, eu queria pagar ele online e não consigo porque o boleto venceu. Então você acessa esse site e gera uma nova linha digitável e isso permite com que você pague o boleto online, lógico, com adição de juros e tudo mais, né? Então, hoje os bancos, todos os bancos oferecem esse serviço na sua página, né? Então, o que os cybercriminosos têm feito? Eles têm criado sites falsos que prometem o tal do recálculo do boleto, e sites com design muito profissional, né? Muito bem feitos, né? E também anunciados como links patrocinados no Google. Isso é interessante, né? Interessante. Sim. E o site faz o recálculo do boleto, né? E lógico, a linha digitável vai apontar para outra conta bancária. Tu falou sobre a questão do design do site, né? E e-mails também. Antigamente era. A gente colocava o olho no site e já via que aquilo não. Tinha algo errado com aquilo, né? Mas hoje os designs realmente são muito profissionais e enganam até quem tem uma certa experiência, né? Sim, não, para vocês terem ideia, quando nós monitoramos o cybercrime no Brasil, nós encontramos mulheres envolvidas no cybercrime, e isso me chamou muita atenção. Que informação interessante essa. Exatamente, em mulheres envolvidas, né, e aí eu pensei, bom, qual será a função? Será que ela é coder, né? Será que ela é spammer? Uhum. E aí eu fui ver a função dessa mulher era trabalhar só com design de campanhas de spam. Né? Ela montava o design, ela vendia o design para spammers para que a mensagem dele tivesse um visual mais profissional. Uma coisa que chama atenção agora, é tão raro assim o público feminino atuando nessa área? Não, não chega a ser raro, mas chega a ser raro em algumas posições. Então, uhum. É comum encontrar mulheres atuando como laranjas, né? Na quadrilha de bunkers, né? Quando a polícia prende, geralmente quando tem mulheres, elas são facilitadoras que vão até o caixa eletrônico sacar dinheiro, ou elas são laranjas, né? Cedem a conta e o nome para receber o dinheiro roubado. E isso me surpreendeu, encontrar uma delas vendendo serviço de design para spammers, né? Isso aqui no Brasil. Então, não chega a ser raro a presença de mulher em quadrilhas de cybercriminosos brasileiros, mas ela tem essas funções específicas. Interessante. Eu tenho a impressão que, em geral, homens cometem mais crimes do que mulheres, mas é interessante ver nessa área também. Até porque nessa questão do design, realmente a mulher tem uma certa sensibilidade, às vezes, um pouco mais elevada do que o homem nesse sentido. Sim, né? E esses sites de recálculo de boletos, esses sites maliciosos, nós encontramos muitos, todos com nomes muito sugestivos, como, por exemplo, atualizarboleto.org, né? Anunciados lá como links patrocinados no Google e com um visual muito profissional, né? Então, o caso esse, do... eu trabalhei muito nesse caso dos boletos, não só com o Mauro, mas esses ataques... online, e nós também encontramos extensões maliciosas do Google Chrome. Isso é interessante. E o pior, hospedadas na loja oficial de extensões do Google Chrome. É complicado. Até tu falou do site Reboleto, eu acessei aqui, ele tá no ar, mas nesse caso aqui ele encaminha para os sites dos bancos, né? Não é feito nele o cálculo, né? O perigo aqui seria a pessoa não se dar conta que está indo para um site falso, realmente, né? E colocar os dados do boleto. Exatamente. Então, no SAS eu apresentei essa pesquisa, que é algo bastante interessante e muito típico do Brasil, né? Como é comum, alguns ataques aqui são meio que exclusivos, né? Ocorrem só aqui. Isso demonstra a criatividade do cybercriminoso brasileiro na hora de fazer ataques, né? Nós temos ataques que são específicos do Brasil e somente uma companhia de segurança que tem pessoal técnico no país é que pode acompanhar essas coisas. Claro, até pela peculiaridade e tal, né? Exato, país, exatamente. Né? Fábio, eu acho que tratamos aqui sobre as questões que a gente tinha trazido. Eu sei que tu é um profissional bastante ocupado e, em função disso, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade de vir aqui, repartir as tuas impressões sobre esse evento com a gente, trazer as tuas preocupações e a tua própria experiência também. A gente enriquece bastante sempre o podcast quando tu participa. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Os senhores sabem que eu sou ouvinte regular de todas as edições do podcast. Gosto bastante e gostaria de dizer a vocês que também, como ouvinte, que a qualidade dos programas é muito boa, né? Me sinto honrado de estar aqui novamente. Agradeço o convite e se algum ouvinte tiver algum questionamento, alguma dúvida, podem me contactar via Twitter, twitter.com/Soline. Eu tento responder a todo mundo na medida do possível, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Ficamos nós honrados com a tua participação, Soline. E com certeza vamos ter aí daqui talvez 10 episódios de novo, Guilherme. Esse é o intervalo de convite de participação da Soline. Bom, então aguardamos vocês, os nossos ouvintes, agora no episódio 47 e voltamos lá. Até a próxima. Até a próxima.